Antes de mais, gostava de dizer que foi um jogo emotivo, um bom jogo para fazer propaganda do basquete, o que o Diogo acabou de dizer isso, foi transmitido à televisão e tiveram aqui muitas pessoas. Ganhámos, estamos satisfeitos, conseguimos um objetivo que era ganhar a Taça da Liga. Relativamente ao jogo e ao pormenor, não tivemos com a qualidade defensiva que normalmente temos, também por mérito da equipa adversária, é bom que se diga, porque eles têm bons jogadores, tiveram uma eficácia, não tive ainda a oportunidade de ver ao detalhe a estatística, mas tiveram uma eficácia muito, muito boa. Nós não conseguimos parar, a não ser no quarto período, conseguimos que o base da equipa adversária não nos causasse tantos problemas como tinha causado até ali. É bom dizer que tivemos na primeira parte ainda uma boa vantagem de 9 pontos que não soubemos gerir e de poder aumentar. Pronto, mas fizemos muitos erros, por mérito também da equipa adversária, porque nós não jogamos contra, nós jogamos contra uma equipa, contra outros 5 jogadores que estão dentro para dar o seu melhor, e acredito que a motivação, quando seja contra o Benfica, cresce sempre mais. De qualquer maneira, isso é um trabalho que me cabe a mim, dentro do meu grupo de trabalho, do meu grupo, da minha equipa, melhorar. Hoje não tivemos tão bem em termos defensivos para parar os pontos fortes da equipa adversária, mas vencemos e estamos satisfeitos por aquilo que aconteceu no final, ver o Diogo levantar a taça. Eu só sinto os refugios depois quando o Arta pita para o final, que se isso acontecer. O que me preocupava mais não era a falta de eficácia ofensiva minha, da minha equipa. Nós tínhamos um intervalo de 42 pontos. O que me preocupava era, era os pontos que a equipa adversária tinha. E o Cabo tinha 43. E se nós, para ganharmos o jogo, não podíamos manter aquela. Não podíamos permitir que o Cabo marcasse 18 e 25 pontos em cada período na primeira parte. Eles no terceiro período ganharam uma grande vantagem, mas nós não perdemos a cabeça, tivemos sempre coeso, acreditámos que aquilo podia acontecer, que podíamos dar a volta ao resultado, conseguimos. Tínhamos é que parar em termos ofensivos, e no quarto período a equipa do Cabo não foi tão eficaz como tinha sido até ali. Foi um bom jogo, para a história fica que nós ganhámos, e ganhámos com mérito. Fomos, na minha opinião, a equipa que durante os 40 minutos, eles com algumas partes melhores, nós com outras, e terminámos nós como também começámos melhor o jogo.